Ou seja, senhor, 6201, não é isso? Perdão, acabei de confirmar com a empresa, é isso mesmo. Eu tinha falado errado, é o 6201 Santos Dumont, a decolagem dele é 22h30. Exatamente, como é 22h30, ele acabou de ingressar aqui na minha tela, por isso que eu percebi, 6201 já tem aprovado 380 para o Rio de Janeiro. Só que como a ficha veio incompleta, eu peço só mais 2 minutos para a sua cópia, 6201. Sem problema, senhor. Estamos aqui na sua escuta quando possível. Obrigado. Gente, confirma somente seu portão? Está na remota 14. Na remota, ocupado. Tileda. Tileda, obrigado, senhor 303. Zero, é o solo Salvador. Objeto 58 no 0, no solo 03, direita 129. Nossa. 52 no meio da trip, decolagem autorizada, 70 graus, 129. Decolagem 52 no meio. Poderia confirmar, eu não consegui entender. Sim, 58 no 0, táxi aprovado Alfa e chame para ingresso táxi Juliette, nessa frequência. Alfa e chama para ingresso táxi Juliette. Kennedy no 011 é autorizado no final, e ele é taxiway pista 1 a 0. Positivo para 2000 pés com 011, autorizado. E ele é X-Ray para pista 1 a 0. O Web 58 no 0, correção autorizado Alfa Índia, portão 02, senhor. Alfa Índia 02, pois. Trip 52 no meio, decolado ao 05, controle agora em 1.9.8, boa viagem, fez ano novo, céu de paz para a população. Obrigado, senhor. Controle 109-8, é o Trip 52 no meio, da mesma forma, feliz ano novo para sua família e todos aí do controle. Obrigado. Para Salvador, muito bom dia, Trip 52 no meio. Nossa escuta. Boa noite, Trip 52 no meio, contato radar, suba para nível 190 na saída PUCA. 190 autorizado na saída PUCA, o Trip 52 no meio solicita a possibilidade de duas coisas, senhor. Primeira, nível 150, segunda, voar direto a Aracaju. Trip 52 no meio, suba. Inicialmente nível 150. Aguarde pro de Caju, Trip 52 no meio. Inicialmente no 50, aguardando Caju, Trip 52 no meio, obrigado. Direita, perfil da saída da El até Leda. Após Leda, Bideve, intercepta superior November 857 até seguro, após intercepta 856, confirma a posição limite? Seguro após Upper Zulu 1-6, senhor, até Groove, após Upper Zulu 1-4, após conforme rota. 8 para 9 horas, último laser. Sente grato pela informação, Chané 6310. Uno, na remota do pátio principal, chame quando pronto para o push e pega o acionamento, senhor. Chamará quando pronto, muito obrigado, até breve. Portão 9 livre, senhor. Chame táxi 3561. Livre, pushback, sanamento 3561. 52 no meio autorizado. Nível 150 na proa de Caju. Ciente 150 proa de Caju, trip 52 no meio. 6310, apenas confirmo, poderia confirmar a distância que estava quando informado do laser, mais ou menos? Aproximadamente era de alguma. Nessa área aqui, onde tem esse litoral aqui, alguém que tivesse que estava no litoral, sobre o terreno. Gente, hoje na 6310, provavelmente na ilha de Taparica. Afirmativo. ET. Laser verde é marciano. ...3603, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 125, 133, 25 da 3603. 3152 na proa de Itap, desce para nível 050. Após Itap, prossiga chegar na Mari para 2 mil pés, que negar no 011. Itap desce aos 50, após desce de Amari, no 011. A velocidade está liberada para o 3152? Afirmativo. Posso 407, autorizado Campinas, nível de voo 360. Decolada pistão no zero, curva direita, subida da El até Lida, após direto Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu, após segue conforme rota apresentada no plano de voo. Controle 119.8, aciona 5013, azul 4071. Gente, autorizado Campinas no 360, decolada 1-0 com curva direita, saída é da El. Após da El, voa Lida, direto Bridge, Upper Zulu 1-6. Depois o BHZ. Código, o controle é 1980 e o código transponder é o 5093 por azul 4071. Correto, azul 4071. Portão 8, pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. Chama no push acionamento, 4071, boa. Boa. Boa. Salvador, Chané 6310. Poxa, Chané 6310, boa noite. Tráfego avistado, ajuste no 011, cheque trem, senhor. Imprensa agora. Ok, vento agora 070 graus, 10, correção 129. Temperatura 29 graus, chame, tem checado para autorização de pouso. Pode chamar. Passar os pernas, bom, tem baixado checado, 6310. Sente o chinê 6310, tem pouso autorizado, pistão 0, senhor vento 080 graus, 1-1 nós. Pouso autorizado, 6310. Decola 3561 para o táxi com 177 a bordo, 3 horas e 45, alternando com 177-345 copiado, então 3561. Tem táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ajuste no 0 no 1. No ponto de espera pista no zero, chame torre 118-612. Então 3561, tem um bom voo. Gente, no você também. Motor de Salvador, boa noite, voo 1604, assim que dá 8, usando 220 para o 1.7. Boa noite, voo 1604, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, QNH 1019. 060, via Mari, 1019, voo 1604. Controle, boa tarde, Monoclon 404, gente da formação Whisky, Cruzeiro 160, bom 60. Monoclon 404, aciona a identificação, desta vez chegada Mari para o nível 050, que é legal no 019. Via 1011, Monoclon 404, deixa. Luna 52 autorizado final, ILS X-Way pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador, 3352. Salvador, muito boa noite, 3561, no ponto de espera, no zero pronto. 3561, no Lima, tem pistão no zero. Puxa, né, 6310 no solo, zona 3, libera a direita, chame solo em 1, 2, zona, decimal 9, senhor. 2, zona, atua. Boa noite, Chantiné, 6310. Decolagem autorizada, pista 10, 80 graus, uma dos nossos, pista 10. Cono 404, desça via para 2000 pés, QNH no 019. 2 mil pés para o gol 1404, ajuste 1019. Igualmente, para toda a equipe também, controle agora 198. Salvador, muito boa noite, 3561. Boa noite, Titan 3561, contato radar suba para nível 380 na saída Gole. 380, saída Gole, 3561. Boa Gole, 3561. Afirmativo, Titan 3561. Gente, manda Gole, 3561. Quatro autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray da 1-0 para o gol 1-4-0-4, reportará estabilizado. Gol 1604, terça via para 2000 pés, que é legal no 019. Via para 2000, ajustado. Da 3152, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 26, boa. Boa. Salvador, boa noite, Titan 3152, passando sem gravar visual 1-0. 3152, pista 1-0, avistado, pouso autorizado, 90 graus, 1-12-9, altitude 1011. Livre pouso com 1011, Titan 3152. 1268525, Centro Recife, o 3152 no meio, muito obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho, bom 2012. Comente, feliz ano novo e um bom voo. Obrigado, senhor. solo Salvador, azul 4071 agora para pushback acionamento na 8. 8, livre, senhor. Chame táxi 4071. Livre, chama o táxi 4071 agora. É pro 404? Negativo, era pro 1604. O 404 chama Torre Salvador em 18 decimal 6. 86, pegando, obrigado. Até. 4 tá 3 milhas do marcador externo. Boa noite. 1404, boa noite. Avistado, cheque o trem, guarde pistão no 0 livre. Guardando atualização de pouso, gol no 404, baixou e travou. Então 3152, no solo 23, vai liberar a próxima direita, 129. 219. Solo Salvador, boa noite, tá 3152, livrou na sua escuta. 3152, boa noite, táxi aprovado. Alfa, chame para ingresso na Juliette, senhor. Alfa reportará para ingresso na Juliette, tá 3152. Do vento 70 graus, com uma dúzia nossa. Quero ir pouso, pistão no zero, ou no 404, baixou. Obrigado, feliz ano novo. Realmente feliz ano novo e bom voo. Sábado Gantona, Spanish, Bombia, Condor, 077. Potential Condor 077 to Echo Delta, Delta Foxtrot. Information Whiskey now, stand by for clearance, Condor 077. Yes, standing by for the clearance, Echo Delta, Delta Foxtrot. We will be ready in the next 3 minutes, thank you. 3 minutes, copy that. Thank you. Salvador para ingresso, Juliette, tá 3152. 3152, autorizado ingresso, Índia, portão 03, senhor. Índia para o 03, tá 3152. Salvador, boa noite, eu tá 3858, tem a Whisky. 3858, formação Whisky, correta, número 2 para cópia, senhor, Fortaleza 370. Seria a saída? A saída seria a Momo, transação frotis, somente com a intervenção da Momo. É 350 por 20 milhas, após direto frotis, senhor. Ok, obrigado. localizado o 1604. Uno 604, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 286, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, gol 1604, estabilizado o localizador. Boa noite, 604, avistado, continua a aproximação, ar de pista 10 litros, o vento é de 80 graus, 10 nós. E aguardando pista livre, ativou 1604. Alterna Ribeirão Preto. Azul 4071, ataque se aprovado via parte principal, Juliette Alfa, teu ponto de espera próximo 0, ajuste no 0 no 1. Meu ponto de espera chame torre, frequência 118.62, senhor. Tem um bom voo e muito bom no novo. Gente, autorizado táxi via parte, Juliette Alfa, latou em 1-86. Azul 4070, bom ano novo pra você também, obrigado. Arrival, Salvador, é o gol 1404. Boa noite, táxi aprovado via Alfa, dando passagem ao Azul em direção ao ponto de espera. Após o Azul, ingresso Juliette, portão 05, 1404. Ok, está autorizado Alfa. Aguardar a passagem do Azul, autorizado o índio 05 para o gol 1404. Correto. Andes 580, clear to fly direct, ETAP intersection. Ok, exposure clear to ETAP intersection for Alfa Romeo Sierra 580. Marido. Isso para qual para o galeão, senhor? Provável da Eulida Vidal. Aguardando da Eulida Vidal. Boa noite, pessoal. Are you ready to copy? Go ahead, sir. Control 077. Under 077, clear to Frankfurt, flight level 330 via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Intol. Then after Intol, you cleared according to flight plan route. After takeoff from way 10, left turn on Puka departure and the Zipar transition. Frequency of over the departure 109.8. Squawk 5026, Condor 077. Condor 077, clear destination Frankfurt, Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, installed after flight plan route. Number 330, Puka departure, Zipar transit, Squawk 2026, and departure frequency 1198. Hello 908, your readback is correct, sir. Only your departure is Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, and your squawk is 5026. Yeah, Puka departure squawk 5026, Condor 077. Your readback is correct, sir. Call me ready for push to start, 1011. Call you shortly, Condor 077. Condor 3251, estado 7 para push back acionamento. No 7, agora livre, senhor. Chame táxi. Estou pronto para o copy. Pode prosseguir. 3, 8.